chegar ao ponto de encontrar a paz. Passando por cima dos outros, sem se importar quem ficou pra trás. Esquecendo o mandamento que nos deixou. Amar ao próximo como ele nos amou. Nem liga pro seu próprio irmão, pra você tanto faz. A vida não pode ser assim. Isso serve pra você e pra mim. Vamos nos unir, vamos amar. Seguindo o mandamento que nos deixou. Amar ao próximo como ele nos amou. Não vou deixar este amor perfeito longe de mim. Vou viver em paz do jeito que eu sempre quis. Não, não, não vá pra um caminho e se arrepender. Quem quer entrar numa vida pra se perder? Mesmo não tendo bem algum, sempre procurei preservar minha dignidade. Me mostraram um rumo que era muito louco, mas graças a Deus optei pela verdade. Se liga, meu irmão, é só ilusão, não cai nesse papo furado. A paz se encontra em Jesus Cristo, o verdadeiro aliado. Vou conseguir chegar ao ponto de encontrar a paz. Passando por cima dos outros, sem se importar quem ficou pra trás. Esquecendo o mandamento que nos deixou. Amar o próximo como ele nos amou. Nem liga pro seu próprio irmão, pra você tanto faz. A vida não pode ser assim. Isso serve pra você e pra mim. Vamos nos unir, vamos amar. Seguindo o mandamento que nos deixou. Amar ao próximo como ele nos amou. Fraqueza é fácil encontrar. Tristeza e miséria existem em todo lugar. De muitos tira a paz, de todos tira o amor. É difícil viver assim, queria pôr nesta situação um fim. Mas sozinho em lugar nenhum vou chegar. Preciso da sua ajuda pra alcançar o objetivo que tenho em minha mente. Ajudar todos que estão carentes, levando a paz, pregando amor, provando que pode ser um vencedor. A paz vem lá de cima e o amor de dentro de nós. O grande mestre nos ensina, vamos dar ouvidos à sua voz. Eu posso te dar um apoio moral. Jesus pode dar uma ajuda total. Nele tem a paz e sempre nos amou. Vamos seguir o ensinamento que nos deixou. Amar ao próximo como ele nos amou. Você decide a sua vida aqui na terra. Paz e amor, ou ódio e guerra.